briga. Na batida pesada, na levada do som. Na pista com os mano, pode passar de bom. É nós que tá guerreiro, não corre de um dinheiro. De lá pra cá, sempre ligeiro. Bom é estar mesmo dentro de um cruzeiro, com a pessoa amada num belo passeio. Traz a taça, faz um brinde, olha só que chique. Visando lá do alto as paisagens do Caribe. Pula na piscina, toma um bronze de sol. À noite tem cassino, um poker com espanhol, um vinho italiano, restaurante mexicano. O bagulho tá mil grau, eu já tô me acostumando. Uma joia pra princesa combinar com seu vestido. No show de tango à noite no barzinho argentino. Quanta mordomia nesta estadia. Atendimento 5 estrelas, fora as regalias. Pela manhã, esteira academia. Personal trainer, estar em forma todo dia. Um e-mail na minha lista, um recado da minha filha. Está usando as milhas, embarcando pra Ibiza. Muito lazer, balada, curtição. Bem-vindo a esse clube, satisfação. Cowboy duplo, é nós irmão. Marquei as 4 com um aliado pezão. Pra falar de negócios, pra falar de ações. Onde insistir, onde investir? No barril de petróleo, nos gado, no empório. Procuro o acionista, fala lá com meu sócio. O alerta do meu rádio tá chamando sem parar. Faz um 2 aí pra nós desenrolar. E agora quem será? Qual que é a cena? Se pá, ontem mesmo dei o ID ali pra mina. Mas agora é B.O., não vou nem atender. Mó sarna pra coçar, não quero nem saber. Tá foda aliado, tá assistindo no rádio. Deixa eu logo ver qual que pá desse barato. Oi amor, não quer me atender? Te liguei a noite inteira, tô louca pra te ver. Claro, demorou. Quando você quiser, você é a princesa do meu reino. A modelo da minha grife, o meu patrimônio. A estrela do meu filme.